Estabilizando o gol 620. Roma 620, complexo final, chame a torre 11895. Muito obrigado. Salido 2263, deixa para 2015. Autorizada final ILS, reporta estabilizado. A 2000, peço com 1015, vai reportar 2263. Salvador, boa tarde, gol 1620. Família do externo, baixar travado. 1620, boa tarde, Justina 015, livre pouso, pista 0. Vento 110 graus, 129, informe pista úmida. Gente, obrigado. Guardião 01. Visual com capa. Guardião 01, chame a torre 11895. 11895, grato. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Guardião 01. Prossiga. Visual com a aeronave na final 10, aproximando pelo setor norte, inspeciona a parte do CREA. Sim, sim, me fico mesmo, está autorizado o pouso parte do CREA, vento 110 graus, 129, aposta, solo controlado, Guardião 01. Sem interferência com 10, autorizado parte do CREA, fala nada, solo controlado, 01. O gol na 620 informa a sua esquerda, 500 pés, uma asa rotativa com pouso no hangar próximo à cabeceira 17, onde será a sua aproximação? 20 copiou, obrigado. Capres 155, chame Centro Recife, 1251 e Alterne 13325. 1251, secundária 13325. 1251, Então, você quer tudo solo, 620? Júnior 1. Obrigado. Só 620, bom dia. Confirme? Vamos 620, Júnior. Moro 620, táxi de Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 6, obrigado. Salvador 909. Azul 9309, confirme nível solicitado. 200. Azul 9309, autorizado Ilhéus, nível 200, via Golf 677, decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita na saída da EL, Coral. Transponder 5064, controle 120, decimal 8. Ok, conforme 200, para Ilhéus, a decolada pista 10, da EL, Coral, via Golf 677, saída 128, transponder ao 5064. Azul 9309, está pronto para o PCDF, posição 3. Só confirmando, está no 03. Diamatil. Cotejamento correto, autorizado, pushback, acionamento, portão 3. Autorizado, portão 3. Especialista, boa tarde. Pushback funcionamento, gol no 097, posição 2. Gol no 097, aguarda pro push. Posição 6331, chama o centro Recife, 1251 e ao término 13325. LF2263. Carilho 2263, complete o sinal de minha torre, 1895. 3895. Canal 6331 no controle. 6331 por si. Canal 6331, chama o seu presente. Ao término, 1332. Posição 02263. Como chama o centro Recife, 1251 e alterne 13325. 1251-3325, 6331. Sinai 6314, autorizado Petrolina, nível 340, via Upzulu 20. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Momo Transição Nenim. Transponder 5056, controle 120, decimal 8. Autorizado Petrolina, nível 340, Upper Zulu 20, aerovia. Decola da 10, curva à esquerda, Momo Nenim. Transponder 5056, controle 1208. Sinai 6319. 314, cotejamento correto, chama pronto, os pega, acionamento, portão. Funciona pronto. Após o azul, informarei quando estará autorizado o gol no 097. Salvador azul 9309, para emitir táxi com 90 a bordo, 2:40, alterna Porto Seguro. Azul 9309, autorizado táxi até o ponto de espera do 10, via Índia, Porto de Espera Torre, no 895, ajuste no 095. Ajustado 1015, via Índia, ponto de espera Torre, 1895, azul 9, 309. Autorizado, chama táxi, voo no 097. A chamar. Do 9309, ponto de espera da 10. O 9309, boa tarde, ali mantém cabeça 10. Ali mantém 10, 9309. 263, sala 08, libera a direita, chama solo, 121, décima 1. Direita 211, boa. Mike, prossiga. Mike, Golf, Mike, aguarde. Passarela 2263, táxi Alfa, Kilo, posição é 2, Romeu no Pat 3. Alfa, Kilo, posição 2, Romeu no Pat 3, 2263. Golf Mike, prossiga. Mike, Golf Mike, confirme se eu estou de sobrevoo. Confirme a altitude. Confirmar que aguarde só mais 2 minutos. Boa tarde, papapá Novembro Lima Romeu. Papapá Novembro Lima Romeu, prepara da Eula da Morte para ir aguardar a cópia. Fazendo voto. 08, 9309. B1, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0, 9, 7, autorizado, táxi até o ponto de espera da 1, 0, via Índia, ponto de espera torre no 8, décimo 9, 5, ajuste no 0, no 5. 1, 0, 9, 5, táxi de via Índia até o ponto de espera, chama a torre, 1, 0, 9, 5. Escolar o acidente para 2, 0, 0. Mas o meu poderia estacionamento enquanto aguarda a posição? November Lima, Romeu, acionamento por conta e risco, aguardando o código. Ok, vai acionar, tá sob informação na aeroestação. Iago 1097, boa tarde, quando espera, pronto. Eu, no 097, chamou? Estou aqui, quando espera, pronto. Ok, a linha e decola, pista no 0, no 20 graus, no 4 metros. E decola no 0, 1097. Michael, Mike não possui notificação ainda, assim que chegar, eu chamo o senhor novamente. Michael Smike, pronto? Michael Smike, autorizado Sierra, Juliette, November, Yankee, decola da pista 17, com proa noroeste a 500 pés, transponder 0114, controle 120.8. Azul 4166, boa tarde, assuma identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050, informa agora as condições do campo, teto de 1.100 pés, cidade de 4.000 metros e chuva moderada. 74166, direto Duna, desça para o nível 050. Confirme o nível 3.4166. Desça inicialmente no 050, azul 4166. 0466. Lida, Motiva, transponder 5025, controle 120.8. Lida, São Paulo, nível 400, pela Cruzulo 10, rota de compartilhamento de voo, 17, curva direita para decolagem, saída da El, Lida e Motiva, transponder 5025, e o controle 20.8, não vai ver mais mesmo. Novamente Lima Romeu, cotejamento correto, confirme o POB. Tá com 15 a bordo e 14 a fornecer na nossa pista. Taxi Torre, 98, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Obrigado. Salvador, não vai levar mesmo? Prossiga, Novembro Lima Romeu. Funcionado no parque da aeroestação para o táxi de decolagem de 97. Sim, estou autorizado, tá? Só tem interseção, reporte para ingresso. Interseção, reporte para ingresso, não tem. Controle Salvador, Azul 9309, voltando. Azul 9309. Seria possível após Coral a gente voar Ionite? Azul 9309, chame agora o centro Recife, 1251, ao TERN 13325. 1251, ao TERN 13325, Azul 9309. Siga, Mike. Megolf Mike, sou autorizado TAC 70, sessão. Reportando, pronto para decolagem. Controle, gol no 097, solicita. No 097, no controle, 1208. Ah, desculpa. E o Megolf Mike está na posição. 097, contato radar, 2.7 milhas sul de Salvador, suba para o nível 360, autorizado direto elétrico. Direto elétrico, voo 1097. Sobre voo sobre aeronave 790 ponto. E... Até a cabeceira 197. Você de decolar com a torre de litoral? Aqui, estou autorizado. Tango, está autorizado o táxi, está em intercessão, reportando para ingresso. Gente, apenas para falar, 03 a bordo? Gente, 06 a bordo. Michael Mike, decolador 219, time controle agora, 1208. Torre, o Michael Mike vai chamar o controle? Afirmo, Michael Mike efetua o cruzamento da pista no 0, chama o controle no 208. Ok. November Lima Romeo, livre decolagem pista no 7, vento no 10 graus no 09, apenas ficando atento ao Robson 44, permanecendo na linha do litoral, não ficará com sua decolagem. Mantenha a intercessão, oficial no tango. Controle Salvador, é o Patatatá, Mike Golf Mike. Boa tarde. Patatá, Mike Golf Mike, boa tarde. Mantenha as condições de Blais, a vista no 015. Aí sim. Lima Romeo, decola 20, chama o controle agora, 120, decimal 8, bom voo. 08, Draco, boa tarde. Alfa Tango Tango, ali mantém cabeceira na 7, reportando pronto. Chamar ILS, reporta estabilizado. 10.005, atualizar ILS, azul 4166. Controle de Salvador, boa tarde, papapá, novembro, Lima Romeu, Dael, Lina, bote lá. Papá, novembro, Lima Romeu, boa tarde, contato radar, suba para o nível 400, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo para o nível 400, novembro, Lima Romeu. Guadalho, boa tarde, Oceaneiro 6355, informação é Delta, Guarulhos. 6355, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêsulo 10, Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5037, controle 120.8. Autorizou 360 para Guarulhos, decolado 10, curva direita da EL Leda Motiva, Pêsulo 10, Taubaté, 5037, 120.8 ao transponder. Chinema 355, com atendimento correto, chama pronta na remota 14. Vamos lá. Controle, é o Marco Mike. Chama mais o Golf Mike. Ok, já passou através do buraquinho, batendo, passando só em cima da água. Entro, Mike Golf Mike, reporte na 20ª milha. Ah, chama na 20ª milha. Ou no 097, chama o centro restrito, 1288 e ao termo 1353. 282353, bom trabalho. Tango Tango, decolado 23, chama controle agora, 1208. 1208, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, boa tarde, contato radar, suba para o nível 100, autorizado direto coral. E aí, Pêsulo 10, Taubaté. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5105, controle 120.8. Autorizado 360, Guarulhos, pela Pêsulo 10. Saída da EL Leda Módica, fizeram a curva direita, decolando a pista 0, transponde o controle 208, o número 69 da Gol, 04. Gol no 69, cotejo, transponder novamente. 105. Cotejamento correto, chama pronto. Obrigado. Bunker 23, autorizada a chegada a Bonk, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Azul 4166, completa sinal, chame a torre, 1895. Torre Azul 4166. Torre Azul 4166, baixado e travado, final de 5 milhas. 4166, destino 05, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 069, forma pista molhada. Livre pouso 4166. Thank you. Papapá, November Lima Romeu, chame o centro Recife. 251 e alterne 13325. Afirmativo, vai chamar Recife 251, alterna 3325. Grato, tenha uma boa tarde. Tango Lima, Vista Delta, boa tarde, acima de identificação, autorista. Controle, autorização, autorização, aqui, para a esquerda, prometido no zero por 20 minutos. Livre de desvio, Alfa Tango Tango. Tango. Controle, confirma o instrutor para o nível de Delta. Vista Delta, desce para o nível 050, chegada a mão. 0050, chegada a mão, Vitorado. Daniel Leda Motiva, e aguarda cópia. Daniel Leda Motiva. A papapá, Mike Golf Mike tem frequência livre. Papá, Mike, Golf, Mike, controle. Quatro, 1966, na aula 29, no controle agora, 120.8. Sim, solo 219. 1219. 219, solo 4166. Salvador, azul 4166, 219.6. Azul 4166, táxi de Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 4166. Tá 3835, pronto, cópia. Tá 3835, autorizado com fins, nível 380, via Elfes Luna 0, por base, após sair conforme rota do plano. Decola da Pistona 0, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5073, controle 120.8. Ok, autorizado 3-2-0, Alfas Lulundani, Gael, Lenda, Mosfa, 073, 1208, controle, então, 3-2-3-5. Tá, 3-2-3-5, cotejamento correto, estamos prontos para o feedback, tratamento portão 10. Sim, está 3-2-3-5, obrigado. Salvador, gol por 620, para formação 06, com informação Delta, autorização Recife. Uma boa tarde. Gol no 620, autorizado Recife, nível 370, decolada pistão 0, após a decolagem curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, transponder 5067, controle 120.8. 700 NI, código transponder 0125, via corredores. Ingressa no corredor Veracruz após Interlagos, informe parede. Luz, via de serra. 620. Pô, no 620, cotejamento correto, chamou pronto, portão 620. Boa tarde. Luz, via de serra. Salvador, Alterno 3835, pushback acionamento, portão 1-0. Tá, 3235, autorizado no 1-0, chama ataque. Vamos lá, 3235. Mais uma vez a posição por 4166, por gentileza. 03. Obrigado. Boa tarde, SM62, zona zero. 310, sua identificação, deixe manter a nível de voo 050, autorizando a chegada da Mare. 050 na chegada da Mare, pode voar, sabe? Pode. Controle de Salvador, boa noite, boa tarde, voo no 869. 869, a sua identificação, deixe manter a nível de voo 040, autorizando a chegada bom. 040, autorizando a bom, identificação. Vitor Zeta, deixa para 3.010, altímetro em Salvador, 1015, agora sinal ILS. Para 3.000, aguardando a sinal ILS, 1015, Vitor Zeta. Siga Vitor, Otafop. Otafop, Vitor Otafop, tem um nível de voo 100, voo em Salvador, chame para descida. Siga Mike of Mike. 5 a bordo, temos 150, autonomia de 3 horas e 10 alternando Campinas. Tá, 3235, autorizado o táxi até o ponto de estrada Piscina 0 via Pátia Índia no ponto de estrada Torre 198.95, ajuste 1015. Pátia Índia no ponto de estrada 1895, 1095, 3835, obrigado, bom trabalho. Certo, ingresso no Interlagos, informe na rotatória visual com campo. 5 Vitor Delta, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, 1005. 2500 pés, confirme. Correto, aguarde a final e ele é. 2500 aguardando. Zero meia para puxa acionamento. 023. Liga aqui do Delta, pode prosseguir? Afirmo, livre LS, separado 2 mil pés, último entre em Salvador 1015. Agora transferência das comunicações. Guarda, aqui do Delta. Após a passagem do rebote da Sante, já passou, está autorizado no 06, chama SAC. Gente, da SAC, passando agora no 620. 1.5 milhas. Está deslocado à direita do corredor Interlagos, 2.5 milhas. Agora a transferência das comunicações para a turma, Zulu Gretchen. Aguarde a transferência das comunicações, Zulu Gretchen. Fez 90, sem identificação, disse mantendo de voo 060, precisando chegar a mais. Aguarde. Lula Juliette Serra, chame a torre 18, decimal 9. Tem uma vitro delta já estabilizada? Afirmo. Essa aproximação, Juliette, chame a torre Salvador em 118, decimal 9. 1295, graças. Joker 23, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1015, livre Juliette Serra para 10, chame estabilizado. Para 2 mil pés, ajustado 1015. Aguarde a transferência de comunicações para a torre. Informe estabilidade. Joker 23. 3190, reduz a velocidade para 2309. Interceptando o final no 7. 7360, solicita 1 mil pés. Autorizado, o nome pés do Lula Direto Serra. Serra. Prima Vitor Delta, reporta para cancelamento por instrumento. Partiu, se possível, cancela do momento, prossegue base pela direita no 7. O Lima Vitor Delta, plano instrumento cancelado 39, está autorizado, curva à esquerda, base pela direita, reporta final no 7. Passará. M2-10, desce para 3 mil pés, o último é transformador, mas é um ETAP. Zona na proa de ETAP, 3 mil pés, solicita a proa de zona e confirma o altímetro, por favor. Altímetro 1015, descendo para 3 mil pés, somente desconsidera a restrição ETAP e aguarde para voar zona, 6210. Desconsidera a restrição ETAP, aguardando zona, 1015, ajuste 6260. Tarde, Altan, 3835. 3835. Contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 380, após cruzar 2 mil pés, do Leda. Após 2 mil, Leda, Altan, 3835, obrigado. Sim. Quando a... o Airbus da Avianca liberar o eixo. Gente, autorizado, tá? Após a liberação do eixo do... do Márcio, Márcio, em relação a 3.5, com 1.015, agora no meio da janela. Solo Salvador, boa tarde, hoje chamei a 3.5. Prossiga. Pronto, pushback, estacionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, estacionamento, remoto 14, reportará para o táxi, hoje chamei a 3.5. No 7, vento 080 graus, 059. Isso, Delta. Tem um nível de voo 050, está autorizado a chegar na mar e chame no ponto dela de descida. Torre do Zulu de Terra. Prossiga, Zulu de Terra. Condições de manter número 2 para pouso, 17, está visual apontada. Rede Zulu, GS, autorizado a final no teste, realizando manobras. Rede Zulu, GS, final no teste, visual contrário. Lima Vita Delta, poderia confirmar o PAD, queria prosseguir? Aéreo está, vai tocar e livrar. Gente, Lima Vita Delta. Sim, a gente reduzindo 6210, reduzindo para 215 nós. Condição de reduzir até 80? Afirmo, 6210. Certo, o tráfego à frente do Silva City está com 100 nós igual no speed, interceptando aí a final de 10 mil. Autorizado, táxi até o ponto de espera da pistana 0 via Mate Índia, no ponto de espera Torre no 8, decimal 95, ajustando 0 no 4. Ok, 204, tem que retirar seu ponto de pena e a torre de 2 metros. Solo no 169, aguarde para o puxe. Claro. Aqui é para interceptar o localizador na 035 ou 6210? Afirmo, 6210, vou orientar 035 e interceptaria o localizador. Está livre nessa proa 035. Receptar o localizador, descendo para 3 metros e reduzindo para 1,809. Reduzindo a velocidade para 0,35, livre interceptar o localizador, Oxané 6,210. Então 3,190, reduzindo a velocidade para 2,109. Voo no 869, redução para 2009. 2009, voo no 869. Seu Q23 estabilizado no localizador, dando já? Q23, estabilizado no localizador. Aproximação LS, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Quatro, boa tarde, mantém ponto espera no zero. Sim. É 18. Ação, desce, mantém o nível voo 050, chegada à área. Oi, gente, desce aí, mantém o 060. 3835, chame o centro Recife, as frequências 251, alterna 33-1285. Ok, 251 ou 3385? 251, alternando 33-1285. 1332, boa noite, boa tarde. Gravidade descida, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Fox, se mantém no voo 040. 040, ainda mantém a Cruz Salvador, Vitor Hotel Fox? Certo. Obrigado. Zulu, GS Serra, Solas 45, poderia confirmar o PAD, queria prosseguir? Descarte, voo 1,620, pessoal. Reportará passando externo, 6210. Vai acionar a posição, voo 1,619. Voo 1,620. Voo 1,620. Contato radar na decolagem, submantendo o nível 370, saída PUCA. Confirmando que nível? 370, saída PUCA. Ok, na PUCA 370. Dois, três, BIP checado, 2060 grau, 04 nós, seu livre curso, pistola zero. Para 190, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente para terá como limite o localizador. 390, mantenha presente para o sequenciamento, terá como limite o localizador. 869, redução para 1709, tráfego à frente, meia dúzia de milhas. Desce, mantenha 3.000 pés, altimetro 1094. Redução, 3.000 pés, 1094, voo no 869. Siga. Zero, agilizando manobras. Agilizando o braço ali, mantém pistão 1-0. Passo, solta, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, o serviço radar encerrando a 57 milhas sobre o Salvador, mantenha o nível de voo 100. Chama controle de leso, frequência 20, décima 1. Alfa Tango Tango. Estabilizado? Estabilizado 1 milha do externo, 210. Sete aproximação LS, chama Tour de Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, 6-10-0. Bono 8-6-9, desça para 2.000 pés, livre aproximação LS X-Ray para 1-0, chama estabilizado no localizador. 2.000 LS X-Ray, chama no estabilizado, gol 1-8-6-9. Tour Salvador, boa tarde, Oxanem 6-2-1-0, passando externo, baixado de travado. Oxanem 6-2-1-0. Mais destino 014, continua a aproximação. Aguardando a pista livre, informa pista molhada. Touro no 014, aguarde o retorno final para o localizador. Meio fio descendo na 014. Joker 2-3, confirme, por favor. 390, intercepte o localizador com a proa 055. Esse mantém 2.000 pés, altímetro em Salvador 104, chama estabilizar. 2-3, intercepte na 055, 390, 0, informar a estabilização. Estabilizado, voo no 869. 869, complete aproximação IRS e chame a torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 395, bom, 869, boa. 355, mantém quanto espera no 0? Oi, Salvador, boa tarde, voo no 869, final da no 0. No 869, ajuste no 014, continua a aproximação, número 2 para pouso. Ajuste no 014, informa pista molhada. Sim, sim. Oi, Salvador, 263. 6-3-1-4. Ok, Prodimomo, passando 2.000, 6-3-1-4. 6-2-0, chama centro Recife, as frequências 2545, alternativa 2-6-8-5. Chamaram 2545, 2-6-8-5, boa no 6-2-0, não, boa noite. Solo no 169 da Gol Taxi, POB 172, autonomia 4 horas, vamos ter no Galeão. Espera torre no 895, ajuste no 014. Vindo Itaxi, ponto 0 da 10, vindo no 04, e aí, voo no 169. É bom. Sete aproximação, ele é que chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 95, boa. Salvador, já fez 1-9-0, tá 4-5-7, estabilizado em dó. 1-8-6-9, livre pouso, posiciona 0, 20-0-7-0, grau 0-4-9. Livre pouso no 0, voo no 869. Então, 3190, continua 014, continua aproximação, número 2 para pouso. Maria 7069, chame no ponto ideal de descida. Prossiga. Sente. Chame para iniciar descer. 23 na escuta. De imediato, autorizado cruzamento pistão no zero. Ficar em carta. Mari, Itap e Capinha. No 1869, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 62, igual no 869. Juliette X-Ray para 10, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador 104. Estamos estabilizados no curso do localizador. Considere restrição vertical em Itap, então 3628. Direção 90, solo 55, libera direita, chama solo, 1211. Boa. 3114, chame o centro Recife, 2545, alternativa 26, decimal 85. 2545, 2685, bom trabalho. Salvador, 3190, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Tá pronto, número 69. Gente, o 1169, mantém posição 10.